Fora do solo, Yankee Serra Serra. Fora do solo aos 33, controle 119, decimal 8, Yankee Serra Serra. Serra. Está conformemente 4:30, Fiavete 61, alternando Salvador. Autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera do 10, Trip, lá 18,6 torre, em 11 ajuste. Autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera do 10, torre em 11, posição 6. Bom, no 6-2, ingressa aqui no pátio 3 e aguarda a saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Gente, então pela Kilo 3 vai aguardar o no 6-2. Que Serra Serra, visou 500 pés, reporte no farol da barra. Serra. Salvador, roupa 04, da barra. Confirme. Rumba 04. Lima, desce para 3.000 pés, 1.011. Para 3.000, 1.011, 918 Lima, Lima. Zero quatro, Rumba, Portal, 090. Ok, só um minuto, cópia, prepara a lotar. Solo Gol 1856, pronto para o táxi. 168 a bordo, 3:05, Salvador. É autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, décimo 6, 10, no 1 no ajuste, Gol 1856. Índia Alfa, ponto de espera 186, Gol 1856, bom final de semana. Somente, bom fogo. Adonai, Matheus, 354 no 04, obrigado. Lula 04, para a cópia. Cruzado Fortaleza 090, esquivando a aerovia, decolarão 10, com a pinta esquerda, no perfil da Lotar 5536, código transponder, controle opera em 199, decimal 8. Rumba 04, informo que não entendeu o planejamento, está saindo entrecortada a mensagem e baixa também. Correto, Rumba, entendi, compreendido agora. Correto, planejamento, parte militar para a. O acionamento, o táxi e o táxi, transfira agora para a torre, 198, décimo 6, ajuste 10, 1. Solo Salvador, tá 3567, táxi com 98 a bordo, autonomia de 4:50, perna com vida. O TAM 3567, táxi autorizado, Juliette Alfa, teu ponto de espera 10, no ponto de espera torre, 198, décimo 6, ajuste 10, 1, no voo. Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 186, TAM 3567. O estacionamento azul 4206, tá na 9. 4206 de azul, no portão 9, tá autorizado, observando o Airbus livrando agora a retaguarda, posto autorizado, sem táxi. Observando o Airbus, tá livre autorizado, o post vai chamar o táxi. Fala Salvador, o Gol 601 livrou para táxi. 601, no prossiga Alfa, aqui no pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta principal, Gol 609. Fala Salvador, Gol 649, atualização de tráfego com 20, com 19, decimal 8. Controle 19, decimal 8, 5415. 1649, qual o OBT? É, 55. Sim, a gente não possui nada não, mas só um minuto. O Gol 649. A sua escuta agora no 64. Salve, boa tarde, a Trip 5415. Controle, a Trip 5415. firme? 35415. Sobe 120, 35415, Coral. 120, Coral, 5415. P01 na escuta. P01 na escuta. Ok, pode prosseguir. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio Principal, posição 07. Alfa, Kilo, Pátio 3, para o 07, o Gol 1901. 2000 autorizado, ILS 1011, repórter estabilizado. Para 2000, está autorizado o ILS, informará estabilizado, 18 Lima Lima. Controle, Aliança Serra Serra. Yankee Serra Serra. Livrando o farol da barra. Frequência livre, coordenação local, Serra Serra. É. 5000 autorizado, decolagem, pisto no 0, vento 080 graus, no 612 é nosso. Iniciando no 0185. Guedes 70, captando o instrumento da Brasília, no Pátio Militar, Tente da Yankee, para autorização. Tente Gordo, possui já o plano do sistema, 180 inicialmente, só um minuto para a cópia, prepare a manda do ataque. Gordo. Zero para a cópia. Pronto para a cópia. Autorizado Brasília, 180, Whisky 42, Lapa, Whisky 10. A rota decolando a 10 com curva pela esquerda no perfil da Momo, subida Momo com transição VATAP 5462. Código transponder, controle opere 199.8. Rumba 04, autorizado cruzamento de imediato, repórter pista livre. 1856, decola 41, controle 119, decimal 8. 198, gol 1856. Deixa eu repetir a saída novamente. Salvador, boa tarde, 1856. Boa 56, sobe na Puca, transição Aracaju 390. 390, Puca, jogou 1856. Estabilizado ILS 918 Lima Lima. Torre 118, meia dúzia Lima Lima. 18, meia dúzia. 0111, o gorro do 70. 918 Lima Lima, final 10, baixada travada. November 918 Lima Lima, complete aproximação, informa-lhe pista livre, após a corrida de decolagem, vento 080 graus, 1612 nós, ajuste 1011. Continua na aproximação, 918 Lima Lima. Boa tarde, web 6720, gate 1, gente da Yankee, aguarda a cópia Galeão. 720, sim, só um minuto para Galeão. Você escuta. Solo Salvador Azul 4206, tá pronto pro táxi, Maceió com 320, 99 a bordo. Maceió 1320, 99, táxi autorizado, via Juliette Alfa. Até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-8, decimal 6, ajusta 1-0 no 1, observando o tráfego da Gol, finalizando o estacionamento no 7, o azul. A visual com o mesmo, 1011, Juliette Alfa, 18-6, quando lá, 4206, obrigado. 1-9, decimal 8. 19-8, agora bom trabalho, seu modo. Sou Juliette, no 1500 pés, reporta Caixa Prêmios. Posso entrar em contato com a nossa companhia? Eu já estou checando a Gol no 649 com o Galeão, né? Confirme. Negativo, é confirme, Gol no 649. Completamente pronta aqui na posição 8. Não, nada, nada o seu plano no 649. Foi agora para 19h30 que você falou, não foi? É, 19h55. Que eu não tenho nada, nada do seu plano de chegar com o centro Recife. Na me segura aguardando, por favor. Tá, então vamos entrar em contato aqui com a nossa companhia. Muito grato pela informação. Eu fito, sobe 380, 3567. Para o 380, possibilidade foi a Valda presente. Rumba 04, irá seguir a aeronave Embraer 190 da Azul, que está taxiando aí no pátio principal, ok? Será como número 2 até o ponto de espera, o Rumba 04. solo Falso 45 para prosseguir no táxi, 121 no 19. 129, maravilha. Quem está chamando é o Fábio 5902? Não, ok, 5902 desce até o 40. Descida até o 040. Cada linha de decolar, pistula 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 4, mas. Livre a linha de decolar, 1, 4, 2, 0, 6. Prossiga. Do quilo, pátio 3, o senhor conhece o aeródromo? Afirmativo. Okay, quilo, pátio 3, pátio principal e reporte para ingressar na Lima. Quilo, pátio 3, principal, informará para ingresso na Lima, 9-8, Lima. Zero. O 870 vai acionar, então eu chamo para o táxi. Ok, o Exército Brasileiro chama passando o farol da barra, mantendo 500 pés, ok? Chame para descida 500 pés, farol da barra. O que eu tenho do Gol no 649 é o que eu tinha aqui, um plano para Ilhéus, mas era já o BT dele, estava para 1725. E o senhor falou que confirma, não é isso? Isso, aqui nós já fomos para Ilhéus e já voltamos. Aí agora em Ilhéus a gente ia para Confins, agora a gente vai em Salvador Confins. Então, eu tô ok, então eu vou chegar com o centro, chegando com o centro, mas ainda nada do plano, não tenho nada aqui no sistema, eu acredito também que o centro não tenha. Ok, vou chegar. Só falta quem conhece daqui de Salvador? Não, a gente está aqui entrando em contato com o Dove aqui na companhia, eles devem estar entrando em contato com vocês em breve. Ok, ok. Muito obrigado, viu? Nada, tranquilo. Se puder fazer aí, para agilizar. Não, obrigado mesmo. Então libera. Salvador, é o Gol 196, aliás, retificando, o Gol 1567. Chega, não escuta. Teria uma subida prevista aí para nosso voo, por gentileza, para Brasília? Gole ou fito? Foi intercortado primeiro. Subida gole e transição o fito. Obrigado. Web 5, Web 6730, cópia. Pronto, a cópia. Autorizado para Galeão 340, rota Perusca 50, decola no zero, curva direita. Subida da El Leda, após Leda Vobdev, onde interceptor ouvir, está conforme o plano. 5555 transponder, controle opera em 1.9.8. Autorizado então para o Galeão, nível 340, decolando da 1.0 com curva direita. Saída é a da El Leda Bidev após aerovia. O 5555 no transponder, 1.9.8, controle, o 6720. Isso, está correto, chegando quanto plano para o push, essa na 01. Chamará, 6720. O November 9118 Lima Lima, autorizado via Mike, reporta na Quebec para cruzamento. Via Mike, reportará na Quebec para cruzamento. 9118. Quebec. Uma 04, decola aos 49, controle 119, decimal 8. Uma 04, copiou? 119,8, rouba 04. Ah, fico. Mike, 230? 230. Ok, então autorizado Maceió. Inframe 230 na Puca Jamo. Puca Jamo após direto, aguardando o transponder para volta Alfa Terra Lima. Só um minuto, ok? 230 Puca Jamo, DCT aguardando o transponder Alfa Terra Lima. Sobe 090, direto lotar. Just one minute, please. Prossiga. Ok, o Exército Brasileiro 4008, frequência livre para coordenar com os tráficos locais. E na 20ª milha retorne a esta escuta do controle, ok? O 4008. Aguarde o Alfa Charlie Mike para iniciar o acionamento. Tá com, o sinal não possui o seu plano, ele está aguardando para a versão transponder pelo centro, ok? Me escuta aguardando, o Alfa Charlie Mike. Me escuta aguardando, Alfa. Duna descendo para 3 mil pés, o ajuste no 0, Nuno. Gente, mantendo agora curva na direita 260, limite 20 milhas, reportará, pode fazer comunicação Duna novamente. Charlie, Charlie. Italy 412 at cut. Go ahead. Ready, sir. Yeah, Fortaleza level 390, World 0019, take off on 10, take off left turn, normal departure, Mike Oscar departure, and 40 transition, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India transition. Scott code 5547, control departure frequency 119.8. Really sorry sir, I understood only 5547 and the frequency of departure 119 and level 390 initially. Could you say again the first part of the message? Repeat this. And can you say again the first part? I understood only the squawk, 5547. Your departure is normal departure, 190, left turn, normal departure, Mike Oscar, and transition, 40, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India, and score code 5547. O 273 desce para 3 mil pés, autorizado LS, ajuste no 0, 1, 1, 1, 273. 3 mil, chamarado em LS. Controle, boa tarde, Altan 3894, com informação em Anca. Lua 3894, desce 050, reduz velocidade 250 nós, número 4. 050, reduzindo para 250, número 4, 3894. Sabe 5902 a curvar agora à esquerda na proa 210, limite localizador. Mantenha até o 40. Eu tô, tenho uma equipe aí, então assim, o transponder do centro, o mesmo já informou que não tem nem no PLN. A gente vai só correndo aqui com o AIS. Só um minuto, ok? Curvar na proa 210, limite localizador, mantenha o 040. 040. 210, limite localizador. Paulo Salvador, WebJet 6720, posição Uno, puxa back acionamento. Pousando na torre, autorizado, sem táxi. Ah, autorizado, chamar para o táxi, não tem dois. Alfa Vitor Juliette ingressa no Interlagos. Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Está aqui, mantendo, me escuta, aguardando. Eu tinha aprovado 3-8 aqui. Vou coordenar o 300 com receita. É, prepare a Dael. Tá ok, então o 380 tá aprovado. 380, Galeão, Altura 50, UpDev, Up November 857, após conforme o plano. Decola no zero, com curva pela direita, no perfil da Aero, Leda, após o UpDev, a 172, da Aeroí, sai conforme. 5561 no transponder, controle ator em 199, decima 8. Esquerda, o 22, para pro 155, autorizado LS. 155, autorizado LS. Porta na estabilidade. 5415, passando na posição foral. Confere 5415, serviço radar terminado. Ilhéus agora no 20, decimal 1. Ilhéus em 120, decimal 1. Decima 8. Ok, então, autorizado no 360, Pêndulo 17, curva à direita da 10. A saída é a Cole com transição Ofito. 5573 o transponder, 198 o controle, o gol 1567. Correto, no 567, portão 4, se encontra para o push acionar. Vai chamar para o pushback e acionamento, gol. Fala, gol 1601. 601 no Galeão, aprovado já o 36, protocópia. Galeão 360, rota pelo 50 autorizado, BDEV de Open November 857, decolada 10, com curva pela direita no perfil da Dael, Lida, após direita ao BDEV, ao intercepto o eixo da aerovista conforme a rota. Do plano, 5571 no transponder, o controle é 398. 0, agora sim, pronto para o táxi. 870, autorizado o táxi, pode voltar para o cruzamento. Posição retaguarda, tá voando duna? Você? Você abandonou completamente a chegada do start, tá voando duna? Agora sim, voa duna. Ok, solicite quaisquer desvios, ok? Estou sequenciando o tráfego, posição retaguarda. Ok. Patrulho, tá passando alfa, Vitor Juliette, no 050. Juliette, torre 118, meia dúzia. 118 na avisa, alta Vitor Juliette, grata. Está tentando alfa Vitor Juliette na prova rotatória, visual do campo. Papatango Alfa Vitor Juliette, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17, Alfa Vitor Juliette. Reportar ao final de 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Via Índia Alfa, até ponto de espera no 0, lá 186 Torre, 10-11 no ajuste, movo. Índia Alfa, quando pronto, a torre 180, 10-11, obrigado, boa tarde. JK22 reduz para 1-6-0 nós. JK22 iniciando redução. Agora sim, Maceió conforme já pago 230, decola 17, curva esquerda, no perfil da Pucajama, pós direto, Maceió, o código 5004, controle 1098. autorizado, Marcelo 230, decoda 17, curva esquerda, Pucajamo 5004, no transponder, contorno 198, Alfa Telemike no pátio da Baité, pronto para estacionamento. Ok, parte 5, qual é o B? 02, agora. 02, para estacionamento, taxa decolagem, torre 186, ajuste no 011, no bom voo, Alfa Telemike. 2862, Alfa Telemike, boa. Salvador, papapá, Alfa, Charlie Mike, no pátio da Baité, 2 a bordo para acionamento. Autorizado acionamento, reporte para o táxi. Autorizado acionamento, reporte para o táxi, Alfa, Charlie Mike. Torre, Salvador, boa tarde, Jardim 6720, ponto espera da 10, pronto. Subjeto 6720, uma boa tarde, decola de imediato. Afirmativo. Autorizado a linhada de decolar, pisto no 0, vento 090 graus, 14 nosso. Decolante imediato, então, da 10, 6720. Alfa Vitor Juliette, faça 360 pela esquerda, reporte interceptando a final do 17. 360 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette reportará interceptando a final do 17. Meia 02 atingindo e mantendo 060, 160. Ground, Air Italy 412, ready to start and push. Approved, Air Italy 412, push and start up, call me taxi. Push and start approved, call you taxi, Air Italy 412. Sumoso, ajuste no 011, bip checado. 3 milhas, baixado, travado, gol no 273. Complete a aproximação e formarei pista livre 737 iniciando a corrida. Papapapá, Alfa Charlie Mike acionado no pátio da Baité, 2 a bordo, 5 de autonomia, Fernando Aracaju, tá pronto, táxi, Fernando Salvador, tá pronto, portanto, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pistão 7. É, já autorizado o táxi, vai reportar para ingresso, Alfa Charlie Mike. Na vertical 4008. Reportando na vertical 4008, grato. 3 pista livre autorizado, pouso, vento 090 graus, 12 nós. Livre pouso 273. Webjet 6720, decola 03, controle 119, decola 8. 198, obrigado, boa noite. Boa. Passando Alfa Vitor Juliette, vídeo Alfa 9 na final da 1-0, se encontra agora na terceira linha da 1-7. Paciente, Alfa Vitor Juliette, novo 360 pela esquerda, curto, reporte reinterceptando a final.